Aquário. Pessoas nascidas entre 20 de janeiro a 18 de fevereiro. Signo do ar sob a dominante de Saturno e Urano, planeta explosivo e de influência violenta. Este signo simboliza o julgamento. O signo do aquário significa as pernas do grande homem arquétipo, representando, portanto, as funções locomotoras do organismo humano. É o emblema natural das forças móveis e migratórias do corpo. As melhores localizações para sucesso situam-se em torno de lugares movimentados e em grandes cidades.